Agora os paredões realmente o som, papai. Boa sensação. Vai. Cê tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e depois esquece. DJ Damiel Vídeos. Aqui o grave é forte. Mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Quem mandou escolher a farra e o paredão. Eu tô chegando, prepara seu coração, vai. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vou botar pra geral. Cê vai beber. DJ Damiel Vídeos, tá demais, hein?